Nessa fotografia monumental em preto e branco, Sebastião Salgado nos oferece uma visão totalizante da mina de Serra Pelada, revelando a grandiosidade brutal da paisagem moldada pela ação humana. De um ponto de vista elevado e distante, a imagem cobre todo o vale escavado, onde milhares de corpos se movem como um organismo único, preenchendo cada centímetro da terra com esforço, barro e vida. A cratera aberta pela corrida do ouro se estende ao fundo como um corredor de erosão, entre encostas íngremes que cercam e comprimem os trabalhadores. O vale parece não ter fim, e os garimpeiros, vistos de longe, se tornam pontos móveis, uma multidão anônima em meio a um cenário apocalíptico. Cordas e trilhas atravessam o espaço em diagonais, reforçando o caos e o senso de urgência. Esta não é apenas uma imagem de trabalho. É uma visão de colapso entre homem e natureza, onde a terra é aberta à força, à mão, à fé, como uma ferida. E ainda assim, há beleza. A composição, o ritmo dos corpos, o contraste entre luz e sombra, tudo se organiza como uma orquestra do desespero. É o auge da escalada, é o ápice do absurdo. Aqui, Salgado nos mostra que o garimpo não é apenas um lugar, é uma condição. Um espaço físico, social e existencial onde a esperança cava o impossível.